Na porta do local do alistamento militar, esperando pela hora de entrar, de saco cheio, estava eu lá. Paciência. Sem nenhuma mulher pra agarrar e nem um som pra escutar. E um monte de marmanjo do meu lado eu vi. Então pensei, porra, o que que eu tô fazendo aqui? Pergunta sem resposta. E a raiva lá dentro. Foi assim que eu fiz o rap pra passar o tempo. Porque o serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. O serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. Escravidão numa democracia é uma incoerência. Um ano sem mulher batendo continente. Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. Um ano sem mulher só ralando. E o salário? Não leva mais, mas isso é coisa pra otário. Alguns podem até gostar da brincadeira, mas o serviço só é bom pra quem quer seguir carreira militar. Mas rapaz, pensador não dá. Servindo exército, marinha, aeronáutica, qualquer porra dessa. Não interessa, eu ia ser um infeliz, ia ficar revoltado como eu nunca quis. Servindo quem montou a ditadura aqui no meu país. Usando farda, lavando o chão, sem reclamar de nada pra não ser jogado na prisão. Mas que situação! Então, batendo continência e fazendo flexão. Para os caras que prenderam meu pai e mataram tantos outros, institucionalizando a repressão. Não, não! Agora acorda e concorda com esse refrão. E por que não? Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. Escravidão numa democracia é uma incoerência. Um ano sem mulher batendo continente. Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continente. Nas mãos dos militares, muitos jovens já morreu. Não quero ser soldado, quem manda em mim sou eu. Isso é um defeito da nossa sociedade. Eu exijo mais respeito pela minha liberdade. Um ano da minha vida não pode ser gasto assim. Nada de bom por mim. Essa contradição que ele explica um dia. Serviço obrigatório não combina com democracia. A porta abre, todos entram, tô torcendo pra sobrar. Enquanto isso dá vontade de cantar. Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continência. Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continência. Capitão numa democracia é uma incoerência. Um ano sem mulher batendo continência. Serviço militar obrigatório é uma indecência. Um ano sem mulher batendo continência. Olha aí, rapaz, como você fala das nossas instituições democráticas. Ah, instituições o quê? Ih, eu acho que eu tô doidão, eu vi democráticas. Ah, tá.